diferença novo. Se pouco tempo de casado, tava tudo na ponta. Que co fácil, que co hoje a diferença novo. Só linda com que acaba de manso e direito, nora pra ti. Tardado.